você não quis me escutar. Eu te falei, mas agora não adianta chorar. A profecia se cumpriu, o Messias voltou. Pra buscar o seu povo, ele retornou. Mas não para por aí não, tem a revanche. Não adianta pedir segunda chance. Todo aquele que viveu intensamente desprezando a palavra do crente, com mal se aliou em busca do prazer, pisou no semelhante só pra vencer. Tirou da vida todo mal que ela podia oferecer: a bebida, o sexo, a droga e a balada, a vida bandida, o fio da navalha. Agora o sangue corre bem no meio da sua cara. Pode correr, que não tem onde se esconder. Pode gritar, que ninguém vai te escutar. Apocalipse fim, o juízo final. Jesus Cristo, o juiz, o grande general. Chegou a hora, vamos ver quem vai sorrir. Céu ou inferno, a porta vai se abrir. A revanche do meu Deus agora vai chegar. Veja então de que lado você vai ficar. A salvação não pode esperar, depende de você acreditar. A revanche do meu Deus agora vai chegar. Veja então de que lado você vai ficar. A salvação não pode esperar, depende de você acreditar. Mas aí eu não era o louco, o fanático, aquele que você tirava de otário. Ou então que tava nessa pra me promover, ganhar o meu dinheiro e desaparecer. Que compromisso, que nada, isso é golpe. Deve tá tirando o dinheiro dos lock. Não era isso que você pensava de pastor. Imagine então de mim o que você pensou. Mas aí, tô aqui, diz aí, dá licença aí. Eu fiz a minha parte, agora vou subir com meu Jesus, ver a nova Jerusalém. O céu tá me esperando, pode crer, eu tô também. É o fim da profecia pra quem tanto esperou. Choro e agonia pra quem não acreditou. Vida louca nunca mais, vida eterna eu quero é mais. Preso na corrente para sempre, Satanás. Levante a mão pra cima e dê todo louvor pra Jesus, o nosso eterno Salvador. A festa começa agora e não tem hora pra acabar. A vitória é nossa, pode comemorar. A revanche do meu Deus agora vai chegar. Veja então de que lado você vai ficar. A salvação não pode esperar, depende de você acreditar. A revanche do meu Deus agora vai chegar. Veja então de que lado você vai ficar. A salvação não pode esperar, depende de você acreditar. Resgatado de outro plano, por isso mano, estou aqui. Recuperado, restaurado, hoje sei quem guerreia por mim. No fim dos tempos quero ver aqueles que o recusaram. Todo oculto revelado, você desmentido e assustado. Arrependido por não aceitar o que falamos. Nos ignorou, nos ou ai fulano. Coração duro feito rocha, não sabe o que faz. Trilhe o seu caminho, errumo a Satanás. Visão sem fuga, perdão, nem juramento. Mas a saída eu conheço, e tu tá vem comigo, fica atento. Fica ligeiro a cada passo, uma esperança que nasce no coração. A revanche, o retorno, agora dando olé na tentação. Enquanto outros manos se abraçam e se agradam com o veneno. Vira um escravo do pecado, é filho do sofrimento. É só lamento na sua vida, mano. É só lamento. Corre uma lágrima sem rumo, se perde no vento, se perde no vento. Alerta aqui que Jesus não virá através da televisão, nem do jornal, da internet, da revista. Então eu sigo assim, vivo assim, me esbarrando nesse lance. Aqui rimo Hermec, sexto selo, quatro loucos. A revanche, a revanche.